Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O coração tem importante função de controlar o funcionamento do corpo e nos manter vivos. Ao longo da vida, podemos ter problemas no coração que nem sempre são sinalizados como uma dor no peito. Por isso, precisamos manter o coração saudável e entender os sinais que nosso corpo nos dá. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a saúde do coração. Eu sou Ezio Flávio, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre saúde do coração, vamos conversar com a cardiologista do Hospital das Clínicas, Catarina Porto Magalhães. Seja muito bem-vinda, Catarina. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite da Rádio Paulo Freire. Estou disposta a esclarecer e ajudar a todos. Obrigado, Catarina. A senhora pode explicar primeiro a importância do coração no corpo e como ele funciona como essa bomba, né, que a gente chama do nosso corpo? Bem, o coração realmente é a bomba, é a propulsora do sangue. É quem bombeia o sangue para todos os órgãos. Ele bombeando o sangue, ele vai levar oxigênio, nutrientes para todas as células. O cérebro, o músculo, o próprio músculo cardíaco, os ossos, o sangue de um modo geral, né? Toda a musculatura, para o fígado, para todas as vísceras, o pulmão, tudo. Todos os órgãos são irrigados, precisam do sangue, precisam de receber oxigênio. E o coração é essa bomba propulsora que está sempre, continuamente, desde a forma embrionária, né, sempre mandando sangue para o corpo todo, sempre oxigenando. E só para realmente com a morte. A importância dele é fundamental. Sem o coração, a gente não teria oxigenação do corpo, né? É o órgão vital do organismo. É o principal órgão, a meu ver, o principal órgão para poder bombear o sangue. É muito importante. Sem oxigênio não temos, né? Nenhuma célula consegue sobreviver e morre. E valendo ressaltar que essas doenças cardiovasculares, acho que você vai abordar também, é a principal causa de morte, quando o coração entra em falência, quando ele adoece. E tanto o coração como os vasos, né? Como a circulação arterial, é causa da maior mortalidade no mundo todo, no Brasil e no mundo todo. E também importante causa de morbidade e também de limitações, de sequelas. Por exemplo, um acidente cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, deixa uma sequela importante, que é uma importante causa de aposentadoria para essas pessoas, para esses indivíduos. É verdade. Então, a gente percebe que o coração é um órgão, provavelmente um dos órgãos mais vitais do corpo, né? E tem essa relação da importância do oxigênio, né, da importância do coração, os dois são essenciais. E como é que a gente fica quando tem um problema nele, né? E é isso que a gente quer, isso que eu quero te perguntar agora. Quais são os principais problemas que a gente pode ter no coração? O maior problema, Ezio, é a doença arterial coronariana. É angina, é um infarto agudo miocárdio, que assim, é o principal vilão, né? É a principal causa de morte. O infarto agudo miocárdio, temos também a insuficiência cardíaca, temos também o acidente vascular cerebral. E os principais sintomas que o paciente pode referir é dor, é uma dor precordial, uma dor no peito, sensação de falta de ar, de dispneia, quando ele faz algum exercício. O paciente refere, não, eu fico com falta de ar quando eu subo uma ladeira, quando eu subo alguns lances de escada, quando eu faço alguma atividade aeróbica, essa falta de ar, essa dor no peito, ou então palpitação, aceleração dos batimentos cardíacos, tipo taquicardia. O paciente refere também palpitação, falta de ar, dor no peito, às vezes um pouco de tontura, às vezes o escurecimento de vista, são sintomas que podem já demonstrar uma doença cardiovascular, que precisam realmente procurar um cardiologista. Por isso que eu ressalto a importância de um cardiologista. Mesmo sem ter nenhum sintoma, nenhum fator de risco, após os 40 anos é muito importante procurar um cardiologista. E tendo algum fator de risco, né, hereditariedade, hipertensão, obesidade, procurar o mais cedo possível. Assim que saiba dos fatores de risco, já procurar um cardiologista para poder detectar se os sintomas são relacionados com doença cardiovascular e fazer uma estratificação de risco. E tratar, pedir os exames necessários, né, iniciar já a prevenção ou o tratamento. A senhora mencionou, inclusive, agora a questão da idade, né, da obesidade, mas qual, então, esses sintomas, eles podem começar a se manifestar dependendo mais cedo ou mais tarde, depende da idade, da alimentação da pessoa, como é que eles se manifestam? Os sintomas de doença cardiovascular, você está falando, eles se manifestam quando a doença já está instalada, a doença cardiovascular já instalada. Aí, para isso, para a gente poder pesquisar, saber se realmente os sintomas estão relacionados com doença cardiovascular ou se é por ansiedade, muitas vezes o paciente é muito ansioso, ele pode ter sensação de dor no peito, de falta de ar, de palpitação, de taquicardia, e não ser doença cardiovascular, ser só um quadro de ansiedade. Mas, assim, muito importante é justamente investigar os fatores de risco. Se o paciente tem histórico familiar de doença coronariana, de AVC, se o paciente é hipertenso, hoje em dia a gente, os níveis ideais, de níveis pressórios ideais é abaixo de 13 por 8. Se você tem a pressão assistólica abaixo de 130, de 13, e a diastólica de 80, o ideal é que fique abaixo de 13 por 8. Se não, se é acima de 13 por 8, já deve ser medicado, já deve iniciar o tratamento. Pacientes com diabetes também, que é um importante fator de risco. Cada vez mais o número de diabetes vem aumentando. Também o aumento dos níveis de colesterol, principalmente LDL, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, que é muito importante, né? Todos esses fatores de risco, o paciente tendo esses fatores de risco, já denota que você já fica realmente de sobreaviso para ver o risco cardiovascular e pedir os exames, um teste ergométrico, um ecocardiograma, e investigar a doença cardiovascular e começar o mais cedo possível a prevenção e o tratamento. Faz sentido. E é importante a gente ficar atento e procurar logo, né? Para depois não piorar, não se tornar o pior, né? Só queria só ressaltar também na questão das mulheres. Nas mulheres, o importante causa de mortalidade nas mulheres era o câncer de mama, não é? O de útero e o de ovário. Só que atualmente as doenças cardiovasculares está causando a maior morte nas mulheres. Por quê? Porque essa incidência tão alta de doença cardiovascular, 50 anos atrás, era em torno de 10%. Hoje em dia está em 40%. Ou seja, a cada 10 mortes cardiovasculares, 10 mortes. 44 delas são mulheres, quer dizer que houve um aumento exponencial da mortalidade cardiovascular nas mulheres. Isso por quê? Falta de um check-up cardiovascular. Elas geralmente se cuidam muito, elas fazem o preventivo, fazem a copcitologia, faz a mamografia, mas a parte cardiovascular muitas vezes é relegada. As mulheres elas não têm esse hábito de fazer um check-up cardiovascular. Isso é muito importante. E elas têm um fator de risco também a mais, porque muitas são menopausadas, elas já não têm o estradiol, que é o hormônio de proteção cardiovascular. Elas têm uma vida muito estressante, aquela jornada dupla de trabalho. Elas trabalham fora de casa e quando chegam em casa têm a jornada do trabalho com a família, né? Elas também, a maioria das vezes, podem ter diabetes gestacional, hipertensão na gravidez, partos prematuros, tudo isso que aumenta com o tempo o risco a longo prazo de doença cardiovascular. Isso é muito importante. Também a falta de uma dieta adequada, a obesidade nas mulheres, que aumentou muito nos últimos 10 anos. Só para considerar, houve um aumento de 64% de obesidade nas mulheres. Aí, assim, são dados muito importantes. E muitas vezes as mulheres elas têm queixas atípicas, enquanto o homem ele sente aquela dor no peito, forte, constritiva, uma dor que é na região do tórax precordial, que irradia para o braço esquerdo, muitas vezes para a mandíbula, para o pescoço, para as costas. Na mulher, muitas vezes os sintomas são atípicos. Ela tem uma dor tipo epigástrica, ela tem uma dor no estômago, ela tem náusea, pode ter uma falta de ar e muitas vezes são confundidos com gastrite, com algum sintoma digestivo. Aí os sintomas também são atípicos, também leva a esse aumento da mortalidade nas mulheres por doenças cardiovasculares. Além da falta do check-up, os sintomas que são atípicos, né? E todo esse quadro de falta de atenção. Sim, e outra, agora que você trouxe isso, tem outra questão importante, né? Quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter para que essas doenças não venham a aparecer, principalmente nas mulheres, né? Principalmente, o grande importante, eu gostaria assim, de deixar bem forte, bem importante aqui, é a presença do cardiologista. É importante que se procure um cardiologista. E assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas, sou do ambulatório, da enfermaria, e o que eu vejo realmente, o que a gente, todo mundo presencia, é que no interior não tem cardiologista, a maioria das cidades do interior não tem cardiologista. E muitas regiões também, de alguns bairros aqui do Recife também, não tem cardiologista. O que é que ocorre? Todos aqueles pacientes do interior vêm para a capital. O Hospital das Clínicas recebe uma quantidade muito grande, todos os dias são vários carros das prefeituras, aquelas ambulâncias, com os pacientes procurando um cardiólogo, muitas vezes para tratar uma hipertensão, coisas que poderia muito bem nos municípios ter esse cardiologista para tratar uma hipertensão, fazer essa prevenção primária, uma prevenção secundária, e eles vêm para a capital, saem de madrugada do seu município para procurar um cardiologista. Aí, assim, a importância de um cardiologista nos municípios é muito grande. É muito importante essa questão pública, cardiologia na rede pública, para poder atender essa população, essa demanda. E outra coisa importante para a prevenção é estimular a mudança do estilo de vida. É procurar estimular exercícios físicos. É importante que o paciente faça exercícios aeróbicos, pelo menos uma caminhada, uma hora, todos os dias. Um exercício aeróbico vigoroso, pelo menos 30 minutos, umas 4 vezes por semana. Muito importante tirar do sedentarismo. Importante também que os gestores façam, estimulem essas academias nas cidades, academia nas praças, para poder fazer com que a população tenha acesso a essas atividades físicas, né, orientadas por um professor, por um professor de educação física. Aí a mudança, exercício físico vai diminuir a obesidade, vai diminuir a hipertensão, diminuir os níveis glicêmicos e vai diminuir, consequentemente, o risco cardiovascular. Outra coisa é uma dieta saudável, mudança dos hábitos alimentares. A gente sabe que não é fácil, mas mudar o estilo de vida da alimentação é muito importante. Dá preferência a uma dieta mediterrânea, a uma dieta low carb, procurar evitar as frituras, óleos, gorduras, margarinas, evitar as gorduras trans, as gorduras hidrogenadas, evitar os farináceos, as farinhas, os alimentos processados, tipo bolos, biscoitos, salgadinhos, e dá preferência a alimentos mais naturais, alimentos integrais, arroz integral, aveia, cereais integrais, estimular mais o uso de oleaginosas tipo castanha, sementes, tá certo? Nozes, amêndoas, chia, linhaça, e o consumo também estimular de verduras, de legumes, de frutas frescas. Tudo isso vai ajudar. Assim também carnes magras, estimular o consumo de peixe. Anteriormente ela tinha citado hipertensão, uma doença que muitas vezes a gente acaba generalizando. A verdade é que pode ser uma doença séria, né, Catarina? Pode explicar um pouquinho pra gente o que que é essa hipertensão? É, a hipertensão é um dos grandes fatores de risco de doença cardiovascular. Geralmente é considerado quando a pressão está acima de 3/8. A pressão arterial, né, medida no membro superior esquerdo ou direito, acima de 3/8. Ela é um grande fator de risco. Ela é um aumento de causas de acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana. Ela é grande, muito importante também para a doença vascular periférica, né, uma das causas também de obstrução das artérias e todo o sistema cardiovascular. Ela é responsável pela grande mortalidade. E é importante traduzir como a hipertensão seria uma resistência dos vasos, as artérias são que levam sangue, levam oxigênio para as células, e esses vasos geralmente eles estão enrijecidos, muitas vezes por dislipidemia, por placas de colesterol, e esse enrijecimento leva ao aumento dos níveis, esse envelhecimento, o envelhecimento das artérias, o enrijecimento, muitas vezes por fatores hereditários, leva essas artérias a ficarem mais rígidas e um aumento dessa pressão arterial, que aí vai danificar os órgãos-alvos, que é a retina, os rins, o coração, o cérebro, são os órgãos vitais, né, que o sangue e as artérias vão irrigar. E essa hipertensão leva a um aumento muito importante de doenças renais, de infarto agudo do miocárdio, de insuficiência cardíaca, de acidente vascular cerebral, de doença arterial periférica. Por isso que é importante a detecção, quanto mais precoce, melhor. Quanto mais precoce e muito importante essa prevenção, né? Procurar um cardiologista, adotar hábitos saudáveis como exercícios, alimentação saudável, tudo isso vai diminuir o risco da hipertensão. Catarina, mencionasse agora sobre como é a hipertensão, mas tem uma coisa muito importante que é o cuidado que a gente tem que ter com o sal, né? O sal a gente coloca muitas vezes na comida, a gente exagera, ou se não, coloca muito pouco, mas no geral a gente costuma exagerar. Né? Então, é verdade. Como a gente faz para equilibrar esse sal? Se a gente pode substituir, como é que funciona? É, o ideal é diminuir a redução do sal, não é tirar totalmente o sal, mas reduzir bastante o consumo de sal e também, como diz, dos determinados alimentos processados, né, as gorduras, as frituras, tudo isso também que leva ao aumento de peso e também à obesidade, levando ao aparecimento da hipertensão arterial sistêmica. O ideal é utilizar mais temperos, no alimento, mas usar mais alho, mais cebola, mais cúrcuma. Tem muitos alimentos desses, são anti-inflamatórios e podem substituir o sal. Se for usar um sal, por exemplo, dá preferência ao sal rosa do Himalaia, aquele sal natural, sal mineral, sempre em pequena quantidade. Sentir mais o sabor do próprio alimento do que do sal. Isso é muito importante. E para reduzir a hipertensão, não só o sal, mas também, como eu falei, adotar um estilo de vida saudável, exercícios físicos, redução do peso, alimentação saudável, né? Ingerir muitas verduras, frutas, grãos integrais, alimentos ricos em ômega 3, tudo isso vai fazer o organismo desinflamar e reduzir a hipertensão, porque realmente a causa da hipertensão realmente é uma inflamação das artérias. As artérias inflamadas, elas desenvolvem esse quadro de hipertensão. Quanto mais alimento anti-inflamatório, menos hipertensão. Por isso que é importante você utilizar esses peixes de água profunda, ricos em ômega 3, utilizar a cúrcuma, que é o açafrão da terra, a pimenta do reino. São condimentos que ajudam o organismo a desinflamar. A canela. A canela também é um alimento anti-inflamatório muito importante. As sementes tipo linhaça, gergelim, chia, também são muito ricas em ômega 3 e também ajudam a desinflamar o organismo. E assim, os alimentos, alho, cebola, tudo isso são nutrientes, são antioxidantes, ajudam a desinflamar as artérias e evita também você utilizar tanto sal no alimento. Uma comida bem temperada não precisa ser necessariamente rica em sal. Pois é, então a gente tem muitas opções, na verdade, que a gente pode usar, né? E muitas vezes a gente não sabe disso, né? Fica colocando sal em tudo, tá vendo? É. Não coloca sal em tudo, pelo amor de Deus, vamos maneirar, vamos tomar esse cuidado. E Catarina, tem outra coisa também, no geral, assim, quais são os hábitos que a gente tem no dia a dia que acabam agravando não só a hipertensão, mas os problemas de coração em geral? Tem alguns hábitos como fumar, às vezes beber, o pessoal acha que não envolve o coração, mas muitas vezes pode acabar envolvendo, né? Pode explicar um pouquinho pra gente? O fumo, o tabagismo é um importante fator de risco. O fumo, ele aumenta, ele enrijece as artérias, né? Ele leva à hipertensão arterial sistêmica, ele leva ao entupimento das artérias, à doença arterial coronariana, ao maior risco de infarto, de acidente vascular cerebral. E a cessação do fumo é uma importante medida de prevenção, tanto da hipertensão como das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC. Muito importante a redução. Em relação ao álcool, a bebida, você ingerir bebida alcoólica de uma forma moderada, existem alguns trabalhos, alguns relatos, trabalhos europeus. A dieta mediterrânea, por exemplo, é utilizado o vinho tinto, em quantidade moderada, é um fator de proteção por conta do resveratrol que tem no vinho. É uma substância antioxidante muito potente que está na casca da uva. Aí você beber, por exemplo, um vinho de uma forma moderada, não traz tanto risco. Mas, contudo, beber em finais de semana, de uma forma exagerada, como as pessoas, muitas pessoas bebem ou diariamente, ou final de semana, de todo tipo de bebida, principalmente cerveja, né, que aumenta muito, é muito calórico, uma bebida altamente, extremamente calórica, tudo isso vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Agora, uma bebida, um consumo moderado, um consumo realmente assim diário, moderado, no máximo duas taças de vinho, isso aí não teria esse risco tão alto, não. Depende do consumo e do exagero, né, da bebida alcoólica. Não se trata só de, né, só um gole, né, é a constância, né, a pessoa ficar bebendo, ou com esse hábito de fumar e acaba né, bom. É importante. E hoje o Saúde ao Tema fala sobre doenças cardíacas, doenças cardiovasculares. A gente fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração e recebemos a cardiologista do Hospital das Clínicas, Catarina Porto Magalhães. Tem outra doença, Catarina, que a gente muitas vezes acaba deixando de lado por falta de conhecimento mesmo sobre ela, que é a arritmia cardíaca. Como é que ela começa a se manifestar na pessoa? O que é essa doença? Normalmente o paciente sente palpitação, ele tem queixa de batimentos anormais, ele faz algum exercício, algum esforço, ele sente essa taquicardia, essa aceleração dos batimentos cardíacos, ele sente como uma palpitação, como se o coração estivesse no pescoço, estivesse querendo sair pela boca. Muitas vezes é uma sensação que o coração parasse, como se estivesse parando de bater, uma pancada mais forte. Isso aí é um distúrbio do ritmo cardíaco, que se chama arritmia cardíaca. Existem as arritmias benignas e as arritmias que levam ao maior risco de morte súbita, né, de doença cardiovascular, de parada cardíaca. As benignas, geralmente, é quando você faz um esforço, uma alimentação, um susto, qualquer ansiedade, geralmente a frequência pode aumentar acima de 100, seria uma taquicardia. Uma taquicardia sinusal seria uma coisa fisiológica, um aumento da frequência de uma forma fisiológica. Mas as arritmias são aqueles distúrbios do ritmo cardíaco. A gente tem um ritmo que inicia no nódo sinusal, desce, vai para o nódo atrioventricular, passa para os ventrículos de uma forma cadenciada. E muitas vezes, quando o estímulo ele nasce de uma forma anômala, de outro foco do coração, dos ventrículos, por exemplo, e se dissemina para o restante do coração, aí gera vários tipos de arritmias. São arritmias complexas, que precisam de fazer um eletrocardiograma, precisa de um cardiologista para poder identificar, para detectar e iniciar o tratamento. E é importante qualquer saber, que o leigo tenha conhecimento, qualquer distúrbio do ritmo, uma arritmia que dure mais, uma taquicardia que dure mais de 5 minutos, que a pessoa realmente sinta falta de ar ou que venha com dor, procurar uma emergência cardiovascular, uma emergência cardiológica, para poder tentar identificar esse tipo de arritmia, fazer um eletrocardiograma, né, tentar identificar e tratar a arritmia. Então, é uma doença também que está aí, que afeta bastante a gente e a gente precisa tomar determinado cuidado, né? Além dela, também tem outra que a gente sabe, mas não entende direito, que é insuficiência cardíaca. Explica pra gente o que é insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, o coração é um músculo, tem a musculatura, né, ele bombeia o sangue, é um músculo. A insuficiência cardíaca ocorre quando ocorre uma falha nesse bombeamento. A musculatura do coração, ela fica insuficiente para bombear aquela quantidade que o coração precisa, que o corpo precisa, aquela demanda de sangue que o organismo precisa. Ele começa a ficar insuficiente a função dele, a função sistólica. O coração, quando ele se contrai, é a sístole, quando ele relaxa, é a diástole. Tanto a função sistólica como essa função diastólica ficam deprimidas, começam a diminuir e o coração não consegue mais bombear o sangue que ele recebe do pulmão para a periferia, para os órgãos, para poder oxigenar os órgãos. E essa insuficiência vai levar um acúmulo de sangue para o pulmão, podendo causar falta de ar. O coração, o pulmão não consegue, os vasos, o coração não consegue absorver todo aquele sangue que vem do pulmão e jogar para a frente, né, para a periferia, começa a acumular no átrio esquerdo, começa a acumular nos pulmões e dá falta de ar. Pode dar até um quadro de edema agudo de pulmão. O pulmão fica inundado de sangue. A falência do músculo cardíaco é tão grande que ele não consegue mais bombear o sangue para frente e todo vai se acumulando para o pulmão, inundando o pulmão de sangue, que é o edema agudo de pulmão, que é a emergência cardiológica muito grave, que precisa de pronto atendimento. Falamos agora das três, né? Hipertensão, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, e tudo isso pode causar o que a gente conhece como infarto? O infarto agudo miocárdio, ele tem os fatores de risco. É o colesterol alto, é o tabagismo, são causas do infarto, tá certo? Não que a insuficiência cardíaca seja causa do infarto, ela já é consequência. Muitas vezes a insuficiência cardíaca ocorre decorrente de um infarto. O infarto, aquele músculo cardíaco que não foi oxigenado morre, e aquele músculo morto dá uma falência da musculatura, o coração já não consegue bombear. Mas as causas do infarto seriam colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, tá certo? Esse colesterol, principalmente o LDL alto, diabetes, que é um grande fator de risco, tá certo? A hipertensão arterial sistêmica são os fatores de risco para a doença arterial coronariana, para o infarto agudo do miocárdio. A insuficiência cardíaca seria já uma consequência depois do infarto, já seria uma consequência dos níveis pressórios muito aumentados, o coração ia dilatar por conta da hipertensão, já não conseguiria bombear, seria uma miocardiopatia já dilatada por causa da hipertensão, por causa do infarto. São várias causas da insuficiência cardíaca. Tem as miocardites também, que é uma causa de insuficiência cardíaca, inflamação do músculo cardíaco. Tem as doenças reumáticas, que causam alteração das válvulas cardíacas pela febre reumática, alteração da válvula mitral, da válvula aórtica, e vai levar à disfunção do músculo cardíaco, também levando a um quadro de insuficiência cardíaca. São várias as causas de insuficiência cardíaca. E é importante ressaltar que é um importante fator de internação hospitalar. O paciente com insuficiência cardíaca, ele tem uma sobrevida bem reduzida, né? Sobrevida de 6 meses bem reduzida, e um risco maior de internações, de sequelas. Isso é um perigo, inclusive, né? E como é que isso afeta a vida da pessoa que tem essas doenças? Como é que ela consegue conviver com elas, né? Tudo bem que ela vai ser tratada, né, posteriormente, mas nesse período, nesse meio tempo, como é que ela fica no cotidiano? Tem várias classes de insuficiência cardíaca. As classes funcionais. Classe funcional 1, 2, 3 e 4. Classe funcional 1, o paciente é praticamente assintomático. Na classe 2, ele tem sintomas de falta de ar, de problemas cardíacos, quando faz aos grandes esforços. Na classe funcional 3, geralmente aos pequenos esforços, moderados esforços. E a classe funcional 4, o paciente tem falta de ar até em repouso. Aí, dependendo dos graus de insuficiência cardíaca, o paciente vai ter falta de ar quando faz algum esforço, ou então mesmo quando ele vai dormir, se ele não dormir com travesseiro elevado, ele vai ter esse cansaço, a falta de ar pela insuficiência cardíaca. Mas muito importante, porque hoje em dia temos tratamentos muito eficazes para controlar a insuficiência cardíaca. Aquele grau máximo de insuficiência cardíaca seria o único tratamento, seria um transplante cardíaco, né? Trocar todo o coração, já que o músculo estaria em falência, e fazer um transplante cardíaco. Mas, antes disso, temos muitas medicações, muitas drogas que ajudam a melhorar esse músculo cardíaco, melhorar essa disfunção. Por isso a importância de procurar um cardiologista e melhorar. Muitos pacientes, eles chegam na insuficiência cardíaca classe funcional 4 e muitas vezes eles regridem para 2, para 1, após o tratamento. E existe tratamento, assim, deixar bem claro que há tratamento para insuficiência cardíaca, o paciente pode melhorar a sua qualidade de vida. Amém, ainda bem que existe o tratamento, então já podemos ficar um pouco mais tranquilo, né? Tivemos uma pergunta aqui de Ana Sabino. Catarina, pessoas com histórico de problemas cardíacos na família, tem recomendação de idade para começar a fazer análise com um profissional? Olha, com histórico familiar, se o paciente tem sintoma a qualquer hora, desde criança, qualquer sintoma cardiovascular, tem que procurar um cardiologista. Mas se tem histórico familiar, é importante após os 30 anos já procurar um cardiologista. Fazer todo o check-up cardiovascular. Mesmo sem nenhum sintoma, se tem histórico familiar, é importante após os 30 anos de idade. Então, essa é a idade fixa, né? 30 anos a gente já tem que começar a procurar. Tem outra coisa envolvendo o infarto, que existe dois infartos. Existe um infarto e existe um princípio de um infarto, né? Qual é a diferença entre esses dois? Bem, temos a angina do peito, a angina, que é o paciente já tem algum quadro, né, de obstrução coronariana, mas não chegou a infartar. O infarto é quando ocorre totalmente a oclusão. O paciente tem a placa de ateroma e forma um trombo nessa placa e obstrui totalmente a luz do vaso e aquele músculo deixa de ser irrigado e vai necrosar, vai morrer. Ocorre um infarto. Seria a perda do músculo cardíaco, a viabilidade desse músculo. E os quadros intermediários, que o paciente ainda não ocluiu. Aí podemos ter angina estável ou angina instável. Angina estável, o paciente tem uma dor muito semelhante à do infarto. Ele pode chegar na emergência com quadro de dor precordial, de dispneia, o eletro pode estar alterado, está entendendo? Mas não ocorreu ainda um infarto. Isso poderia ser um pré-infarto. Quando vai fazer as enzimas cardíacas, quando vai dosar a troponina, ainda não estão elevadas. Não houve a perda do músculo cardíaco, seria angina instável. Está entendendo? Isso não seria o quadro mais grave do infarto. Mas o tratamento é um tratamento agressivo. Dependendo do quadro, tem que se fazer todas as medicações que se faz para o infarto, também na angina estável. E aquela angina estável é o paciente que tem dor precordial quando faz exercício, quando tem alguma emoção, um susto, uma raiva, ele sente dor, mas a dor melhora com o repouso, a dor melhora quando ele põe um comprimido sublingual, algum nitrato, a dor alivia quando ele se acalma. Aí é uma angina mais leve, tá entendendo? Pode ser tratada a nível ambulatorial, você pedir um cateterismo sem urgência, de uma forma eletiva e detectar o grau de obstrução. Se é importante, se é leve, tá entendendo? Uma obstrução significativa seria aquela artéria com mais de 50% de entupimento. Aí pode se estratificar e ver qual é o tratamento ideal, se uma angioplastia, se uma cirurgia coronariana ou até se um tratamento clínico, só medicações. Aí o cardiologista vai avaliar caso a caso. E essa angina estável, que não é um infarto, mas como se fosse um pré-infarto, a sintomatologia é muito parecida com o infarto. Precisa de ser internado na unidade coronariana, precisa procurar emergência, fazer o eletrocardiograma, seriar as enzimas, o paciente fica em repouso e é coletado a cada 3 horas aquele exame de sangue para dosar as enzimas, para saber se houve um aumento, se houve necrose, se houve morte do músculo cardíaco, para poder diferenciar justamente, né, se é uma angina instável ou se é um infarto. Verdade. Nos jovens tem essa questão, a gente acha que o infarto não pode acontecer no jovem, mas também pode acontecer, né? E por que nos jovens tem esse risco maior? Olha, nos jovens, Ézio, é importante ver a história familiar. Quando você vê um infarto agudo no jovem, geralmente um histórico familiar pesado, de doença coronariana, pai ou mãe, avós que infartaram antes dos 60 anos, doenças graves, coronarianas, AVC, geralmente tem um histórico familiar muito grave. Ou, muitas vezes, uso de droga. A gente sabe que a cocaína, ela causa um espasmo, um vasoespasmo na coronária. Muitas vezes, se você faz um uso de uma droga tipo cocaína, ela vai causar um espasmo e vai causar um infarto. Não por trombo, não por placa aterosclerótica, não por placa de colesterol nem cálcio, mas pelo espasmo que a própria droga produz. Aí, muitas vezes, jovens podem infartar com o uso da cocaína. É uma das causas do infarto. Eu mesmo já presenciei uma jovem que chegou, não é? Eu estava no meu estado de São Paulo, com infarto anterior extenso. Um infarto extenso por uso de cocaína. Ela tinha 18 anos apenas. E, assim, foi um infarto de grande monta. É complicado. A gente tem que se cuidar da dieta. Jovem, adulto, né? Estimular realmente a adoção de hábitos saudáveis, de melhor mudança do estilo de vida. Sempre, desde o jovem, orientar a prática de exercícios físicos, alimentação saudável. Se tem histórico familiar, mais cuidados, né? Mais procurar logo um cardiologista para poder fazer essa detecção precoce, essa prevenção. ter essa atenção especial. Ainda bem que a gente está tendo essa onda de pessoas fazendo academia agora, para justamente incentivar a juventude a fazer uma academiazinha e ficar trincado, né? Ficar bem de saúde, né? Outra coisa também que apenas falou agora que é a questão da Covid. A Covid, essa pandemia que tivemos, essa Covid também é um fator de risco para a doença cardiovascular, principalmente para o infarto, pela inflamação que o vírus causa, né, no organismo, também foi uma causa importante de infarto. Pela inflamação, muitas pessoas jovens tiveram infarto pela própria Covid. Lembrando. Então, a Covid também pode ser um agravante, né? Pode ser um agravante também. Sobre a questão do transplante de coração, a gente sabe que é uma coisa muito delicada, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente os cuidados, os problemas que podem vir com o transplante e como também fica a vida da pessoa após ou antes do transplante mesmo, né? Quando ela está necessitando. Antes do transplante, a vida do paciente é uma vida muito limitada. O paciente não consegue ter sua vida normal, sua qualidade de vida, ele não consegue fazer as atividades básicas, não consegue caminhar, não consegue ter uma atividade normal, e ele é muito limitado. Após o transplante, a qualidade de vida melhora substancialmente. O único cuidado é que ele vai ter que tomar os imunossupressores para o resto da vida, para evitar justamente a rejeição do órgão transplantado, né, do miocárdio. Ele vai tomar e vai ter os cuidados, vai ter sempre a rotina, sempre o acompanhamento com o cardiologista inicialmente, todos os meses, depois a cada 3 meses, vai ter sempre esse acompanhamento bem, bem cuidadoso, acompanhamento bem seguro. Mas assim, a qualidade de vida é melhora total. Eles podem fazer exercício, podem correr, podem praticar atividade física que antes não conseguiam, né? Praticar esportes. Você com músculo novo, com coração novo, você tem uma vida nova, né? Agora, a dificuldade é justamente a doação de órgãos, né? A conscientização da população da importância da doação de órgãos. Lembre-se de doar sempre que você puder. E porque é importante, você pode estar salvando a vida de alguém com isso, né? Vamos aproveitar, então, que a gente ainda está nessa vibe do infarto. Como é que a gente pode se recuperar após um infarto? Porque é um impacto enorme que tem, né? É muito importante. A reabilitação pós o infarto agudo do miocárdio. Muito importante você ter inicialmente a fisioterapia, ter todo um treino com um educador físico, né? Muito importante a atividade física após quando o cardiologista liberar o paciente, ele reinicie todos os hábitos que ele não teve, a mudança do estilo de vida, ele tem que adotar os hábitos saudáveis, tem que ter exercício, uma alimentação bem equilibrada, bem saudável, tomar medicações com cuidado, né, com todos nos horários certos, e principalmente gerenciar o estresse também, que o estresse é uma das causas também de doença coronariana, né, de doença de morte cardiovascular. Ele procurar fazer atividades de lazer, atividades junto com a sociabilização, atividades junto com amigos, com a família, tudo isso vai ajudar também ele diminuir o estresse e melhorar a qualidade de vida, adotar hábitos saudáveis, tanto de alimentação, exercícios, como gerenciamento do estresse. Tem outra coisa que surgiu aqui, por que o abdômen dilatado nos homens é associado com o risco do infarto? Tem alguma coisa a ver? Sim, o aumento da circunferência abdominal, né? A obesidade, principalmente a visceral, que é aquela obesidade no abdômen, né? Aquele tem um aumento considerável de risco cardiovascular. Esse aumento dessa gordura visceral, principalmente na esteatose hepática, essa gordura no fígado, essa gordura visceral está muito relacionada ao aumento de infarto, ao risco maior de AVC, porque justamente esse tecido adiposo, ele não é um tecido inerte, ele libera inflamação, ele está liberando venenos na circulação, citocinas inflamatórias, substâncias que vão prejudicar os vasos, vão enrijecer as artérias, vão aumentar a pressão arterial, vão atuar no coração, diminuindo o funcionamento da bomba cardíaca, vão inflamar de um modo geral, causando entupimento dos vasos. E geralmente há uma resistência à insulina, esses pacientes que têm essa grande circunferência abdominal, na maioria das vezes são diabéticos, essa obesidade visceral é muito perigosa e realmente tem que ser tratada com a mudança de estilo de vida, com exercícios, tem muitas medicações também que usam, que ajudam também a diminuir essa obesidade visceral. E também adotar esse estilo de vida saudável para diminuir essa circunferência abdominal. A redução da circunferência abdominal está associada a uma diminuição do risco cardiovascular. É muito importante. Verdade. A gente falou aqui, então, sobre a questão do transplante, né? A gente precisa fazer essa doação e tal, mas existe uma fila de transplante de órgão no geral, mas principalmente a questão do coração acho que é mais perigoso nessa fila. Então, pode explicar para a gente como funciona a fila de transplante de coração e qual a relação de precisar entrar na fila do SUS? Não, tem todos os critérios para entrar na fila transplante cardíaco. O cardiologista vai avaliar, não é, toda quais são os critérios que o paciente tem indicação de um transplante cardíaco. Seria aquela classe funcional no último estágio, paciente extremamente sintomático, classe funcional grau 4, paciente que já se utilizou todas as medicações e ele não obteve resposta clínica, que está realmente numa falência, com a fração de ejeção muito baixa, falência do músculo cardíaco. Aí tem essa indicação realmente, que já, muitas vezes, que já revascularizou, já fez ponte safena, angioplastia, não tem mais o que mexer, o órgão, o corpo, o coração está sofrendo muito, não tem mais o que melhorar do ponto de vista de cirurgia, e é a indicação desse transplante, desse coração novo, né, para melhorar todo o funcionamento que o organismo precisa da bomba cardíaca. E a fila do SUS é gerenciada. Existe uma central de transplantes no estado, tem a central do Brasil todo, né? E aqui no estado de Pernambuco tem a central de órgãos, de transplante de órgãos, que os pacientes são cadastrados nessa central de órgãos, pelo grau de complexidade, pela maior gravidade. Quanto mais grave, os pacientes ficam, ficam assim, como dizer, em primeiro lugar na fila de transplante, aparecendo no coração, aquele paciente, aquele coração vai ser doado para aquele paciente mais grave. Entendeu? Pelos fatores de risco. Pela maior gravidade seria a seleção de escolha. Então vai pela prioridade, né? É, pela prioridade. Os que têm maior gravidade, eles têm prioridade. Perfeito. Catarina, a gente está tendo muita fake news, né, desinformação sobre os problemas de coração no geral. Você pode fazer, se você tiver, uma listinha dos mitos que tem a respeito do problema do coração e como que a gente pode combater essa desinformação? Os mitos, como assim? Que tipo de mitos? Tipo, ah, não, se eu fizer tal exercício ou comer tal coisa, vai afetar diretamente o coração e tal. E a gente tem muito isso, né? Nenhum exercício vai piorar o coração, de maneira alguma, nenhum tipo de exercício. Agora, se o paciente já tem uma cardiopatia já pré-estabelecida, ele deve evitar esportes de alta competitividade, né? Ele tem que evitar competir, que isso vai gerar muito estresse, evitar exercícios com a carga alta, né? Ele tem que estar orientado, o cardiólogo vai orientar o tipo do exercício que aquele paciente pode submeter. Paciente após infarto, paciente insuficiência cardíaca, não pode fazer qualquer tipo de exercício como um paciente que quer apenas a prevenção para redução do peso, só para diminuir os níveis pressórios, reduzir a obesidade. Quem já tem uma sequela no coração tem que fazer exercícios orientados. Não é toda carga de treino que aquele paciente pode se submeter em relação ao paciente que não tenha tanto problema cardíaco. Em relação, mas é importante, mesmo após o paciente com insuficiência cardíaca, com infarto, o treino físico é muito importante para melhorar a qualidade de vida. E alimentos que fazem mal. Antigamente tinha um mito do ovo, né? Que o ovo fazia mal, que só podia comer 2 ovos por semana. E se realmente esse mito caiu. O ovo em si, ele não é responsável, ele não aumenta mortalidade cardiovascular. O ovo é uma proteína de alto valor biológico, né? Ele tem todos os nutrientes, as vitaminas, e é muito importante uma alimentação bem balanceada, equilibrada, que o ovo esteja incluído. Não a fritura em si, mas o ovo cozido, né? O ovo que sem utilizar o óleo, a margarina, sem ser frito. O ovo também era um mito antigo, que não se podia comer ovos, quem tinha doença cardíaca. Hoje em dia caiu esse mito. Tem sentido, né, gente? Algum outro mito que eu não estou assim, não vem à memória outro mito. Muitas vezes acontece isso, né? Da mãe dizer algo, ah, não faça isso, meu filho, porque senão vai gerar um problema no coração. Muitas vezes nem é verdade, né? Por isso que é importante a gente sempre procurar um especialista. Verdade. Sobre a questão dos exercícios físicos, a senhora disse que nenhum exercício físico pode causar um problema no coração, né? Mas tem a questão do exagero. Tem muita gente que quer botar pesos exuberantes que muitas vezes não aguentam, e isso pode afetar de alguma forma. Pode, se o paciente, por exemplo, ele tem algum grau de obstrução coronariana, se é um paciente que ele não tá acompanhado pelo cardiologista, ele já tem um entupimento, ele não sabe, ele pode, durante o exercício físico, sofrer um infarto. Ele pode, em muitos casos, ocorre um infarto na academia. O paciente, ele não está preparado, ele não fez seu check-up cardiológico e, de repente, ele está pegando um peso muito alto, né? Um peso muito além da sua capacidade funcional, e ele, de repente, pode ter a dor precordial e infartar na academia, ou ter uma arritmia, precisar ser socorrido de emergência, precisar para uma emergência cardiológica. Todo exercício físico, ele precisa ser orientado, precisa previamente de passar para um cardiologista para saber se a pessoa tem condição de fazer aquele exercício, qual é a carga que a pessoa pode utilizar de esforço. Tudo isso tem que ser bem graduado, bem avaliado. Então nada de dar uma de rock balboa, né? Não, Então colocar o peso que a gente não pode aguentar. tem que avaliar primeiro. É verdade. Pelo menos o mito dos ovos a gente já pode tirar, que a gente lembra isso aí, pelo menos quem assistiu os filmes do Rock Balboa lembra que ele toma um copo cheio de ovos, né? A gente sabe que ali pelo menos não dá problema com a coração, mas também não vamos exagerar, né? É importante também a gente lembrar outra coisa, é como é que a gente pode buscar essas informações? Você tem algum site para nos recomendar, para que a gente possa buscar informações sobre problemas cardíacos ou uma ajuda, como é que a gente pode achar essa ajuda para cuidar do nosso coração? Olha, eu tenho meu Instagram, que é doutora.catarinaporto. Tem o meu Instagram, tem também você pode buscar ajuda, né, nos arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Fala muito sobre toda essa questão da prevenção cardiovascular, é muito importante. São os sites oficiais, porque tem muitos sites que a gente não pode recomendar, né? Interessante, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem muitos sites oficiais, que também tem muitas orientações importantes. No meu Instagram, eu sempre posto em relação à mudança de estilo de vida, alimentação, exercícios, hábitos saudáveis. Eu sempre tenho procurado atualizar as pessoas. Massa. Então, só tem um Instagram para poder fornecer essas informações para a gente, né? Maravilha. Pode só repetir o Instagram novamente? É doutora.dra.catarinaporto. Dra.catarinaporto. Pronto. Então, você pode sempre dar uma olhada lá para poder ficar mais atualizado sobre as do coração, né? Catarina, eu queria trazer um pouco agora a questão da alimentação. A gente viu que com um certo grau de obesidade pode sim afetar o nosso coração, né, de algumas formas. Então, como que a gente pode trazer essa alimentação saudável para evitar chegar no nível de obesidade que afete o nosso coração? E se chegamos, como a gente pode prevenir? O ideal é que tivéssemos na rede SUS nutricionistas. Era importante que nas escolas, desde o ensino fundamental, já tivesse essa orientação de alimento saudável. Como você tem uma alimentação saudável, né? Nas cantinas, já ter esses hábitos de alimentação saudável, a criança já saber o que é que ela deve escolher como alimento saudável. E importante, assim, sempre procurar alimentos frescos, procurar fazer feira, se puder evitar, se procurar alimentos orgânicos, sei que é mais difícil, mas procurar aqueles alimentos em feira livres, aqueles alimentos frescos, muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, sempre utilizar no dia a dia o consumo. É importante pelo menos uns 5 tipos de frutas por dia, ou verduras por dia, incluir na alimentação. Muita fibra, né? Muitos cereais integrais, dá preferência ao arroz integral do que ao arroz branco, ao grão de bico, às lentilhas, tá certo? Os feijões, são legumes muito, muito saudáveis. E as oleaginosas, tipo castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, as sementes, tipo semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça. Sempre que você co puder colocar, acrescentar essas sementes na alimentação, vai fazer um arroz, acrescenta um pouco de chia, de linhaça, de gergelim, vai fazer um cuscuz, aí bota um pouco de farelo de aveia, tá entendendo? De chia ou de linhaça. Tudo para diminuir o índice glicêmico, diminui o risco de obesidade. Uma tapioca também que você vai fazer, procurar colocar essas sementes. E assim, evitar os farináceos, evitar o trigo, os pães, os biscoitos, principalmente esses alimentos muito ricos em glúten, porque inflamam muito o organismo. Evitar os pães, procurar usar mais as raízes, a batata doce, o inhame, a macaxeira, dar preferência no lugar do pão a comer a tapioca ou cuscuz, sempre com essas sementes para diminuir o índice glicêmico. E as carnes magras, dá preferência a carnes magras, principalmente os peixes, a carne branca, o frango grelhado, e evitar sempre as frituras. A margarina, sim, por hipótese nenhuma, utilizar a margarina. Procurar usar o azeite de oliva extra virgem ou aquela manteiga ghee, tá certo? Que é mais saudável. Até o óleo de coco é mais saudável do que o óleo normal, né? Do que as manteigas. E tudo isso, aqueles alimentos anti-inflamatórios, como eu já falei, né, como a cúrcuma, como o açafrão, que é o açafrão da terra, a pimenta do reino, canela, sempre usar a canela em pó. Esses alimentos todos que eles têm um efeito anti-inflamatório no organismo. Isso é muito importante, esse consumo. E principalmente comida natural, comida de verdade, né? Evitar tudo que é processado, industrializado, cheio de gordura trans, de gorduras hidrogenadas. Tudo isso vai levar mais ateroma, mais entupimento das placas das artérias. Maior risco do infarto agudo do miocárdio. Uma maçã é sempre muito bem-vinda, né? Uma maçã, uma banana, uma uva. As frutas no geral são sempre muito bem-vindas, né? E sempre chega com casca, não tem não usar só o suco, comer a fruta com casca. Vai comer uma laranja, engole o bagaço, a uva com a casca. Não é só o suco da fruta, é a fruta em si toda, né? Sempre procurar comer a casca e o bagaço da fruta. É, porque tem gente que só, na verdade, só toma o suco, né? Muitas vezes não gosta de comer a fruta e, no caso, não resolve, né? Não resolve, só tem um alto índice de frutose. Às vezes até prejudica o diabetes, prejudica a questão da inflamação, da obesidade. Como o coração também pode causar problemas de trombose? Ele pode causar, afinal? Sim, o coração tem algumas doenças tipo arritmias, como a fibrilação atrial, em que o átrio ele não se contrai, ele fica, em vez dele se contrair, ele fica tremulando, fibrilando. E essa falta de contração, o sangue pode formar coágulos, pode formar trombos e ficar no átrio. E numa dessas contrações, quando o átrio se contrai, quando ele tenta, esse trombo pode se desgarrar do átrio, passar para o ventrículo e pela aorta e para qualquer artéria. Se for para o cérebro, dá um AVC isquêmico, né? Obstruir uma artéria cerebral, pode dar um AVC isquêmico, o paciente ficar sem movimentar um braço, sem poder falar. Tem uma sequela de um quadro de acidente vascular cerebral. Esse trombo pode migrar para uma perna e dar uma trombose arterial, às vezes, muitas vezes, pode até precisar de uma amputação do membro, se ele migrar, obstruir uma artéria e não tiver o tratamento rápido, aquele membro pode sofrer uma necrose e perder. Pode migrar para o intestino, dando uma isquemia mesentérica, uma trombose mesentérica, podendo perder uma boa parte do intestino, né? O trombo vai lá e o intestino que ia ser irrigado pela artéria não está podendo mais por conta da obstrução da artéria mesentérica. E aqui vai haver uma perda do intestino, muitas vezes tirar, quando vai fazer a cirurgia, o intestino está todo preto, todo necrosado, tem que retirar uma grande parte do intestino. Tudo isso por trombos que veio do coração. Pelo coração, pelo lado esquerdo do coração, né, esse trombo pode migrar para qualquer artéria do corpo, desde o cérebro até para a própria artéria coronariana, pode migrar, inclusive, para a própria coronária, causando um infarto. É, mais uma vez, o infarto também aparecendo aí, né? Como é que o coração ele diretamente pode causar outros problemas vasculares? Bem, ele pode causar o acidente vascular cerebral, né, como falamos já. Ele pode causar tanto pelo quadro embólico, ele pode migrar, o trombo pode migrar do coração e causar um acidente vascular cerebral, um AVC grave, né, que pode causar a morte. Pode causar a doença vascular periférica, né, a isquemia periférica, que precisar de um cirurgião vascular para poder operar um membro, ou para o braço, ou para a perna. Pode causar todo esse quadro de qualquer oclusão em qualquer vaso do organismo, no fígado, no intestino, onde esse trombo migrar do coração, ele pode causar uma repercussão grave. E também a doença cardíaca ela altera a função renal. Como o rim precisa da irrigação, no quadro de insuficiência cardíaca importante, o rim vai sofrer, porque o rim vai ser pouco irrigado. O rim pode ter uma doença renal, pode ocorrer a doença renal crônica por conta do problema cardíaco, por conta da insuficiência cardíaca. Já que o sangue não vai chegar, não vai irrigar o rim vai sofrer, pode entrar em falência por conta da insuficiência cardíaca. Qualquer órgão, o coração é um órgão vital, precisa realmente estar em bom funcionamento para poder oxigenar todos os órgãos do corpo. Se ocorre uma falência, qualquer órgão pode ser danificado. É verdade. E, inclusive, nessa questão do coração ser afetado por outros órgãos e também afetar outros órgãos em geral, a gente sabe que a respiração ela é importante para manter o sangue circulando, né? Então, ter uma respiração correta e tal. Mas uma pessoa que tem problemas na respiração, o que que pode dar no coração? É, tem pacientes que têm problema de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Pacientes que durante o sono, praticamente eles deixam de respirar. Eles podem ter alguma obstrução nas vias aéreas, e às vezes, muitas vezes, esses pacientes são obesos, a obesidade é um importante fator de risco. E esse paciente, durante o sono, eles roncam muito, eles às vezes têm dificuldade, eles acordam às vezes sufocados, porque realmente o oxigênio não vai, ele não consegue respirar bem, né? O oxigênio não entra, não penetra nos pulmões, e essa falta de oxigenação o oxigênio deixa de chegar no cérebro, e o paciente às vezes fica realmente acorda imediatamente sufocado e fica muito sonolento no decorrer do dia. Tem uma sonolência diurna muito importante. Como ele tem uma qualidade de sono muito ruim, ele não o cérebro dele não é oxigenado durante o sono. Durante o dia, ele vai ter um baixo rendimento no trabalho. Ele vai ter uma baixa cognição, o raciocínio dele vai diminuir, a memória vai diminuir, o rendimento no trabalho vai ficar muito aquém. Tudo por falta de oxigenação do cérebro. A hora mais importante, principalmente umas 7 horas, 8 horas durante o dia, o cérebro dele vai estar sendo pouco oxigenado por conta dessa apneia do sono. E tem causas que realmente precisa tratar. Muitas vezes tem que usar o PIBAP ou o CPAP, que são aparelhos que colocam para diminuir justamente esse fechamento das vias aéreas, para poder, durante o sono, oxigenar bem os pulmões. E outras vezes, às vezes até uma cirurgia bariátrica, às vezes até uma cirurgia com o otorrino, né, para ver qual é a causa, tentar desobstruir qual é a causa do ronco, se há alguma obstrução, alguma cirurgia de, em termos de otorrino, né, de adenoides, de tentar desobstruir um septo, alguma obstrução dos seios da face que esteja causando esse ronco, essa obstrução. Tem que realmente procurar saber as causas e tratar. Para o paciente ter maior qualidade de vida. O paciente tem apneia do sono, ele tem um maior risco de mortalidade, maior risco de infartar. A gente está encaminhando agora para o final do programa e, antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a nossa cardiologista do Hospital das Clínicas, Catarina Porto Magalhães, fazer uma fala final, prestar sua homenagem. Bem, é importante a gente estar tendo o congresso de Pernambucano de Cardiologia, né, que é agora aqui no Recife, né, do dia 24 ao dia 26. Temos sempre o todo ano pernambucano e está sendo debatido muito as doenças cardiovasculares. Mas o importante é frisar que para tudo é importante a prevenção. Qualquer doença, o importante é focar na prevenção. Aí é importante justamente para a saúde pública e os gestores assim, ressaltar a importância de ter cardiologistas nos municípios do interior, ter cardiologistas nas UPAs, tá certo? Que tem um aparelho e também, não só o cardiologista, tem também um eletrocardiograma, que nos municípios tem uma esteira, né, para fazer o teste ergométrico, um aparelho de ecocardiograma, que tenha cardiologia para poder diagnosticar e tratar as doenças cardiovasculares. E a prevenção realmente é mudar os hábitos, a mudança do estilo de vida, são os exercícios físicos, é a dieta saudável, é a cessação do fumo, é a redução do peso, né, estimular que as pessoas façam academia, façam caminhadas, utilizem mais as praças, as praias, para realmente fazer, treinar e diminuir o risco de obesidade. Muito importante deixar o sedentarismo, que é um fator de risco muito importante, né? Já que o único hábito que a gente não pode modificar é a hereditariedade, não temos como modificar, mas os outros, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, a cessação do tabagismo, tudo isso podemos modificar para termos uma qualidade de vida melhor. Podemos chegar à nossa idade, chegar a mais de 80 anos com um coração saudável, né, com as artérias saudáveis. Chegar até os 100, né, cada vez mais a tendência é a longevidade aumentar mais. Podemos ter uma longevidade saudável e funcionalmente saudáveis, né, com independência, com um bom quadro cognitivo, né? É, esperamos chegar bem longe, né? Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado de verdade. Agradecemos a sua participação aqui no programa, principalmente num tema tão importante, né, para se falar. Então, enfim, foi muito legal. Muito obrigado, Catarina. Por esse programa, né, e que seja útil para grandes pessoas, que possa melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Com certeza vai ser. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esquece de tomar a dose de reforço, hein? O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi do estudante de jornalismo da UFPE, William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo, coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé, edição de podcast, Ezefla, todos de jornalismo. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde ao Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.